palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de André Trigueiro, realizada no dia 20 de março de 2011, na Associação Espírita Obreiros do Bem, que fica na Rua Santa Alexandrina, 667, Rio Comprido. O tema: Desafios do Espírita no Século XXI. Com vocês, a palestra de André Trigueiro. O tema escolhido para hoje é Os Desafios do Espírita no Século XXI. O tema pressupõe uma reflexão interessante. Talvez os desafios do Espírita no século XXI não sejam os mesmos do Espírita no século XX e muito provavelmente também não sejam os mesmos do Espírita no século XIX. Cada tempo traz especificidades, singularidades, desafios que são peculiares a cada período da história. A doutrina espírita continua a mesma, atual e contemporânea. Os princípios básicos da doutrina são eternos. Afirmamos a existência de Deus, afirmamos como verdade a imortalidade da alma, a lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e a possibilidade de nos comunicarmos com o plano espiritual. Isso permanece imutável, bem como as leis morais do Cristo, que o Espiritismo empresta uma outra conotação e contextualiza de uma forma bastante contemporânea. Entretanto, algo mudou. Do século XIX para cá, em 150 anos, em mais de 150 anos, houve mudanças importantes nos hábitos, nos comportamentos, na cultura do nosso planeta. Respeitando as singularidades de cada povo, o planeta como um todo mudou muito. Portanto, nos afirmarmos como espírita no século XXI, haverá de requerer uma atenção sobre que mundo é esse que nós estamos reencontrando neste período histórico. E que desafios eu, que me afirmo como espírita, me deparo neste mundo? Com as situações inerentes a esse tempo. Rapidamente, é sobre isso que vamos tratar aqui. Antes de mais nada, convém relembrar o que é ser espírita. Porque Kardec se deteve exatamente na definição do que seria o verdadeiro espírita. Portanto, se Kardec teve o cuidado de definir quem é o verdadeiro espírita, esse raciocínio pressupõe que existem aqueles que se dizem espíritas, às vezes com a melhor das intenções, mas de fato não o são. Pelo menos de acordo com a definição dada por Kardec. Kardec, portanto, diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, ler e estudar é importante. Entretanto, apenas ler e estudar a doutrina espírita não nos qualifica, segundo Kardec, como verdadeiros espíritas. Frequentar o centro, ter ligação com o movimento espírita, realizar algum tipo de tarefa, algum labor na casa espírita, tudo isso é importante. Mas isso por si não define, nos termos em que Kardec coloca essa questão, o verdadeiro espírita. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, Ou seja o trabalho, o labor, o envolvimento com o movimento espírita, a leitura e o estudo, tudo isso é importante para quê? Para a gente dar um passo à frente. Em que direção? Na direção das virtudes. Da prática e do exercício fluídico. Não é forçado, é introjetado nos hábitos e nos comportamentos das virtudes. Transformação moral e os esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Não se evolui sem trabalho. A evolução implica num trabalho que precisa ser realizado. Nós estamos lapidando a pedra bruta ao longo de sucessivas reencarnações na busca da luz. Simbolicamente, a luz expressa leveza, altivez moral, desapego. Não há imperfeições a nos atrapalhar a jornada. Nosso voo evolutivo se desdobra nessa direção, a da luz. Bom, como resolver esse trabalho, posto que a evolução não vem de brinde? Ela não pode ser terceirizada ou delegada, ninguém evolui pelo outro. É tarefa pessoal e intransferível. Como, nesses tempos, podemos evoluir de olho, prestando atenção nas singularidades, nas especificidades de estarmos reencarnados no século XXI? Aqui eu já peço licença para compartilhar impressões. Talvez nem sejam as mais importantes, certamente não são as únicas, mas são observações que eu tentarei compartilhar aqui a partir de um ponto de vista. E um ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Primeiro desafio nosso no século XXI, marcando a diferença, especialmente com Kardec. Vamos pegar o Espiritismo do século XIX, 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, imaginarmos o mundo naquele período, e hoje. Primeiro desafio, o risco da dispersão. Nós estamos plugados em diferentes mídias que demandam de nós um grande consumo de tempo e de energia. Estamos falando de um mundo onde o computador, através das janelas virtuais da internet, nos pluga com um universo de dados e de informações e de possibilidade de troca ininterrupta de informações através das redes virtuais, Facebook, Twitter, e-mail, o que seja. Isso não é bom nem ruim. O uso que fazemos dessas ferramentas é o que está em questão aqui. A pergunta é: estamos verificando já a partir da juventude um tempo considerável consagrado a diferentes mídias. Qual é a taxa de retorno espiritual do investimento que estamos fazendo na direção dessa comunicação ininterrupta, seja pelo computador ou outras mídias? Quanto tempo a televisão aberta ou os canais a cabo, os canais fechados, tem justificado de nós, demandado de nós? Diferentes gêneros de programa, jornalismo, entretenimento, filmes, o que seja, consumindo tempo e energia. Isso não é bom nem mal. Estou colocando aqui o uso que fazemos dessas ferramentas. Quando eu me formei, em 1988, como jornalista, não havia nem internet, nem telefone celular. Meus alunos da PUC não acreditam que era possível ser jornalista sem internet ou celular. Vejam que curioso, o uso que fazemos do celular é outra mídia do século XXI. Não existia a época de Kardec. Quanta conversa jogada fora. Quanta quinquilharia. A necessidade, havia uma demanda reprimida. Precisávamos ter o celular, porque o que as pessoas tagarelam ao celular em relação a filigranas do cotidiano absolutamente desimportantes. mas que a gente precisa verbalizar. A gente precisa se dar o trabalho de ligar e ficar tagarelando, falando. Você viu? Você vai ver? Você não sei o quê? Você sabe como, onde é que eu estou? Aqui eu já estou fazendo juízo de valor. Perdoe-me, mas eu fico muito impressionado. Porque é consumo de tempo e de energia consagrados numa direção onde eu volto a perguntar qual é a taxa de retorno espiritual, porque o tempo não volta. E a energia está estocada no fluido vital compatível com o tempo estimado na espiritualidade para que ao longo de uma existência realizássemos manobras, trabalho na direção da nossa evolução. Todas essas ferramentas podem ser, sim, úteis à nossa evolução. Ou é justo que tenhamos um tempo em que a evolução não nos preocupe e que a gente simplesmente se deixe levar. Jogar a conversa fora, por vezes, é terapêutico. Por vezes. Jogar conversa fora, sempre fazer disso um método, pode ser algo arriscado do ponto de vista estritamente espiritual. Muniz Sodré, até há pouco tempo, era presidente da Biblioteca Nacional, não sei se continua, mas é um grande teórico da comunicação. Certa vez disse uma frase que eu tive o cuidado de publicar em um dos meus livros, que eu acho lapidar para o estudo de hoje. Diz ele: a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Você pode estar sabendo de um monte de coisa, muito bem informado sobre vários assuntos. Segundo Muniz Sodré, isso não resulta necessariamente no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Quanto mais você é informado do inessencial, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. Significa dizer que ao longo de uma jornada, ao longo de um dia de trabalho, um dia de vida, boa parte das informações que você acessou por diferentes meios, provavelmente é possível, e a dispersão é isso, é um redemoinho que você, de repente, está num arrastão vibratório, como muitos jovens chegam em casa depois da escola, ligam a internet, ligam o som, ligam vários links, vários sites, liga a televisão, está plugado em tudo e não está consumindo a rigor, processando no seu metabolismo cultural e espiritual, aquilo não agrega valor. Ao final de um dia intenso, de muita comunicação, muita troca, muita informação, ao final desse período, possivelmente não ficou nada de importante. É o inessencial. Mais uma vez, volta a pergunta: qual é a taxa de retorno espiritual que esse investimento lhe dá? É uma questão para a gente pensar. Essa avalanche de informações pode nos dispersar, abalar o GPS, o ponteiro da bússola. De vez em quando o ponteiro da bússola fica difuso, apontando diversas direções, porque a rigor é um sinal do nosso tempo. Muitos de vocês vieram para cá e estariam em casa vendo televisão ou ouvindo um som. Vieram para cá, leram o jornal ou vieram para cá no carro ouvindo rádio. O tempo todo a gente está plugado. As escolhas que a gente faz são determinantes da qualidade da troca. Quantos livros espíritas chamam a atenção para a importância dos momentos que antecedem o sono? Em muitos de nós, isso não é propriamente um problema, cada um sabe de si, mas é uma questão. Opta por acompanhar um filme ou um noticiário ou consome algum tipo de informação que provoca algum tipo de desconforto emocional. Algum tipo de... gera-se algum tipo de desequilíbrio. E vai dormir pegando carona nessa vibração. Não preparamos a qualidade do nosso sono, muitas das vezes, porque o GPS perdeu o prumo. Portanto, estamos discutindo aqui quantidade e qualidade da informação. O livre-arbítrio deve ser soberano e sábio na hora da gente descobrir como fazer bom uso das ferramentas. Imagina Kardec fazendo pesquisa com Google no século XIX para descobrir o que Sócrates e Platão, em seu período, disseram a respeito de reencarnação. Ele poderia fazer bom uso dessa ferramenta. Não é a ferramenta o problema. Não é a televisão, o rádio, a internet o problema, não é o celular o problema. Estamos no século XXI banhados de tecnologia. Que uso fazemos disso? Virando a página, já falei do risco da dispersão. Espero ter conseguido compartilhar uma inquietação que eu tenho. Segundo ponto importante, além da dispersão, desafio do espírita no século XXI, autogestão. Nós chegamos nesse planeta sozinhos, mesmo em caso de gêmeos ou trigêmeos. Você divide espaço no ventre, mas cada um tem a sua individualidade e cada um chega num momento. E desencarnamos sozinhos. Nós viemos para o mundo solitários, desencarnamos deste planeta solitário. Você pode viver cheio de gente ao seu lado. Mas a jornada evolutiva, ela tem essa característica. Como já disse, não se terceiriza a evolução. Portanto, o planejamento que precisamos ter planejamento, mínimo que seja. Autogestão é isso. Eu falava da dispersão, um pesquisador japonês fez uma conta, se não me engano já citada inclusive por Divaldo em uma de suas palestras, dando ciência de que em média o ser humano tem a cada dia 50 mil pensamentos. Não contem quantos pensamentos vocês têm ao longo do dia, porque isso pode gerar um desequilíbrio de ordem mental. 50 mil pensamentos, em boa parte deles, a gente não tem consciência de que pensou, porque o processo do pensar, ele é extremamente dinâmico e resolvido por etapas. A etapa da consciência do pensamento é a última. A maior parte desses pensamentos diz respeito ao que já vivenciamos, algo que não teremos como mudar. A maior parte dos nossos pensamentos alude ao passado, sobre o qual não há o que fazer. Outra parte considerável dos nossos pensamentos diz respeito ao futuro, que ainda não chegou. E a menor parte dos nossos pensamentos diz respeito ao momento presente. Daí a importância da meditação. Colocar a âncora no aqui e no agora, serenar, estabelecer um link com o plano superior e a lucidez espiritual em que você realmente tem a clareza daquele momento. Onde eu estou, de onde vim, para onde eu vou, mas agora eu estou aqui. Autogestão, planejamento. Por quê? Porque não estaremos aqui para sempre. Estamos aqui de passagem. Então, há um cuidado necessário, especialmente em tempos de muita efervescência tecnológica e dispersão, de nós termos o cuidado de nos planejar melhor, o que nos convém, o que não nos convém. As escolhas, por exemplo, que dizem respeito ao tempo da leitura e do estudo. Nós estamos na era dos 140 caracteres do Twitter ou do best-seller Minutos de Sabedoria. Não por acaso, uma editora católica não abre mão de editar sucessivas reimpressões de um livrinho que não é propriamente espírita, mas a doutrina espírita se resolve em todas aquelas páginas de consumo rápido, do Minutos de Sabedoria, porque nós estamos tendo a demanda de consumir pacotinhos de informação o tempo todo. A parte mais lida do jornal O Globo é o Anselmo Góes, colunista que explica o que há de importante em tijolinhos de informação. Eu estou dizendo isso porque autogestão compreende a capacidade de realizarmos escolhas no dia a dia, não necessariamente na direção do mais confortável ou do mais fácil. É na direção da porta estreita. E uma porta estreita é o tempo que nós deveremos consagrar para a leitura e para o estudo. Porque Kardec também se preocupou em lembrar como a doutrina, pela sua vastidão e complexidade, vai requerer do neófito no espiritismo, do simpatizante, e principalmente daquele que se diz espírita, a disposição, o fôlego, para ler. Só que o tempo é corrido. Aliás, na época de Kardec, ninguém relatava historicamente a sensação de que o tempo se esvai. É uma característica do século XXI. O tempo está correndo, está todo mundo com pressa, não vai dar tempo, meu tempo é apertado. Passou a ser um fator de estresse da modernidade o pouco tempo que cada um tem para fazer tanta coisa. Qual é o espaço que a gente vai abrir na agenda para aquilo que alude ao que é perene, aquilo que é imperecível, aquilo que diz respeito à alma imortal? Autogestão. Sem planejamento fica tudo mais difícil. Jesus, no seu messianato de 3 anos com os apóstolos, tinha planejamento. Entre os apóstolos havia aquele que ia arrecadar fundos para o grupo, o outro que ia produzir a logística dos deslocamentos. Vamos para onde agora? Não, vamos para cá, vamos para lá. Quem escolhe? Planejamento. Não era assim, para que lado vamos? Não era sorteio. Havia método. Vamos chegar lá amanhã, vamos chegar em Cafarnaum amanhã, se começarmos a andar agora. Pernoitaremos aonde? Chegaremos lá. Planejamento, autogestão. Não é a vida ficar sem graça porque está tudo contadinho, mas é a gente se dar conta do risco de não haver planejamento. Com todo respeito ao Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, pode ser algo interessante em certos momentos existenciais, porque de fato há um determinismo evolutivo que por vezes a sincronicidade nos precipita numa direção que não planejada e profundamente importante. Mas esse é um aspecto. Esperar as coisas acontecerem o tempo todo não me parece uma boa política de autogestão. Outro aspecto, além da dispersão e da autogestão, é o cuidado que a gente deve ter em reconhecer os valores dominantes da sociedade contemporânea. São muitos, eu vou destacar apenas alguns e vou abreviar considerações a respeito desses temas. A época de Kardec, a Revolução Industrial já dava seus primeiros passos, mas a exaltação do consumo, não. A época de Kardec não tinha shopping center, não tinha publicidade sofisticada como temos hoje. A época de Kardec, nós tínhamos, sim, o apego à matéria. Imagina, a França era a referência do mundo ocidental pela moda, pela forma como você se veste, enfim. Entretanto, isso ao longo de 150 anos ficou muito mais sofisticado e complexo. Desafio do espírita no século XXI é prestar atenção na diferença entre consumo e consumismo. O consumo favorece a vida, precisamos consumir para viver. O sufixo -ismo que se agrega à palavra consumo alude a desperdício e a excesso. Não é cristão fazermos uso desmesurado dos recursos, especialmente os recursos naturais não renováveis. Não por acaso, quem reencarna no século XXI já se depara com um mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Perdemos a noção do limite. A publicidade não lembra que há limite. A economia clássica não lembra que há limite. Mas o espírita precisa reconhecer os limites, se não apenas por razões materiais óbvias, o planeta é um só, os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. Mas por razões espirituais, porque disfarçado dentro de uma festa de Natal opulenta, com muita comida, muita beberagem e uma árvore que não é típica de um país tropical, cheia de adereços que também não são típicos de um país tropical, e nós em pleno verão pagando mico de se vestir que nem Papai Noel na sala. Então nós, muitas das vezes, nos afirmamos como espíritas, mas não nos educamos para o consumo consciente. Não entendemos que isso seja um valor do nosso tempo. E o Livro dos Espíritos há 150 anos já advertia a diferença entre necessário e supérfluo. Ou aquela pergunta que eu adoro, que é 705. Porque a terra nem sempre ao homem oferece o necessário. A resposta é linda e o trecho que eu mais gosto é: a terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Como é importante a gente reler isso hoje. Eu estou dizendo para a gente não consumir impunemente enquanto espírita. Importa perguntar antes de entrar na loja com aquela faixa, liquidação. É só hoje. Que pode dividir não sei quantas vezes. Antes de entrar e levar para casa, pergunte-se: eu preciso disso? É uma pergunta muito coesa com a doutrina espírita e com o pensamento cristão. Porque eu não posso ostentar a abundância onde haja escassez. Não é possível avalizar com o meu estilo de vida consumista a abundância onde haja escassez. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de André Trigueiro, realizada na Associação Espírita Obreiros do Bem, no Rio Comprido. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo, orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de André Trigueiro, realizada no dia 20 de março de 2011, na Associação Espírita Obreiros do Bem, que fica na Rua Santa Alexandrina, 667, Rio Comprido. O tema: Desafios do Espírita no Século XXI. Com vocês, a sequência da palestra de André Trigueiro. Outro valor dominante da sociedade, nós aprendemos desde cedo, e é da sociedade patriarcal, exaltar a competição. Então nós introjetamos como algo normal no dia a dia a competitividade. É importante que os garotos e as garotas saiam da escola já com esse dispositivo que coloca você com adrenalina na veia, pronto para ser competitivo no mercado. Você só vai vencer na vida se você tiver um espírito competitivo. Introjetamos como algo normal a competição, o espírito competitivo exacerbado. Isso exalta, por tabela, outras imperfeições morais: individualismo, egoísmo, orgulho. Então, na sociedade do MBE, do MBA, da pós-graduação, do pós-doc, nós estamos buscando especializações. Há uma demanda civilizatória para você ser especialista na sua área. Nós, em boa parte dos casos, esquecemos que talvez até sem aquele conhecimento já esteja ao nosso alcance realizar muitos trabalhos e projetos que cumpram uma função importante. Sem prejuízo do conhecimento puro, há quem passe a existência apenas estudando. Isso não é ruim. O problema é a taxa de retorno espiritual do conhecimento. De que serve o conhecimento? Para que ter conhecimento? É uma pergunta que nós deveríamos nos fazer num mundo tão egoísta, hedonista, individualista. Acumulamos saberes e conhecimento e não compartilhamos. Não é o espírito do mundo globalizado ser generoso, dadivoso e solidário, descobrindo meios do seu conhecimento chegar aonde ele não está colocado. Eu sou filho de pai e mãe professores, E desde cedo eu aprendi, pelo sofrimento que ocorre no meio acadêmico em relação a disputas, que a pior vaidade é a vaidade intelectual. Outro aspecto importante do nosso tempo: ser espírita no século XXI requer um certo cuidado também em relação ao culto, à beleza e à juventude. Em certa medida, não é só no nosso tempo que se rendeu ou que se justificou muito tempo e energia na busca da beleza e da juventude. Entretanto, hoje, há ferramentas disponíveis para prolongar, digamos assim, não apenas o tempo de vida na Terra, o que é ótimo, mas a ilusão da juventude. Temos, portanto, sem prejuízo das opções por cirurgia plástica, por métodos radicais de emagrecimento e outras possibilidades que o século XXI nos oferece, importa reconhecer o exagero como um risco. Tão certo quanto a morte física é o processo de envelhecimento. E tal qual todas as estações do ano têm a sua função na natureza, também, num tempo de vida na Terra, todas as etapas que nós atravessamos trazem as suas lições. E por vezes tentar ludibriar a natureza, disfarçando a idade que se tem, digo isso com todo respeito, estou caminhando para essa fase em que seria um provecto, senhor, já sou 44, estamos chegando, mas eu lembro sempre do Hermógenes, que introduziu a Hatha Yoga no Brasil e nos ensina a envelhecer com dignidade, com altivez. Não há nada mais sexy do que uma pessoa na terceira idade assumindo o que é com altivez. Ela irradia uma energia de simpatia, de empatia linda, porque está assumindo o que é e descobrindo as delícias de ser o que é. Porque toda fase da vida tem o seu lado bom e o seu lado que não é legal. A juventude tem igualmente o seu lado absolutamente imperfeito, da falta de maturidade, de experiência, de realizar escolhas precipitadas, de deixar os hormônios tomarem decisões. E quantas vezes o jovem não carrega para o resto da vida aquele arrependimento? Nossa, mas me faltava a experiência que eu tenho hoje. Me faltava a visão de mundo que eu tenho hoje. Então, hoje, com todas as ferramentas ao nosso alcance para tentar driblar a natureza, o ensinamento que vem do Japão hoje é esse: a natureza é uma força incontrolável. E isso se aplica a um terremoto ou uma tsunami, como se aplica ao processo inexorável, natural, do envelhecimento. Com um detalhe: hoje a expectativa de vida é muito maior do que na época do Kardec. Muito maior, graças a Deus. No Brasil hoje, 73 anos, e é baixo, porque tem muitos jovens tombando por aí precocemente, em guerras fratricidas de tráfico, etc. Não fosse o problema da alta mortalidade por homicídio entre jovens, a expectativa no Brasil seria altíssima. Vamos viver mais, isso é fato. A pergunta é: como viveremos mais? De que jeito faremos uso desse bônus de tempo de vida na Terra? Outra questão que eu queria colocar rapidamente, que é um desafio dos tempos de hoje, é aquilo que se convencionou chamar de religião de resultados. Vocês sabem, não vou ser indelicado citando esta ou aquela tradição, mas a gente hoje percebe na sociedade do delivery, na sociedade do tudo rápido para o consumidor, o consumidor pode ter à mão produtos e serviços rapidamente. Isso também vale para a fé. Nós temos o delivery no mercado da fé. É o pedir e obtereis automático. Com todo respeito às tradições que preconizam a possibilidade do milagre ou da intervenção direta do Espírito Santo aqui e agora, evolução não dá saltos. A providência divina está sempre por perto. Portanto, é absolutamente possível acessarmos guias, mentores, falanges, ordens espirituais luminosas pela ação da nossa vontade. O que eu estou dizendo é outra coisa. São expectativas que na modernidade se cria a partir da possibilidade de você, ao comparecer a determinado lugar, determinada hora, te prepara, porque teremos ali uma intervenção milagrosa de forças superiores. Por que é importante nós, enquanto espíritas, nos darmos conta disso? Porque muitos simpatizantes ou interessados na doutrina, ao comparecerem a um centro sério, se decepcionam por quê? Porque estão esperando o quê? Primeiro, um contato com o plano espiritual. Vem cá, é centro espírita, né? É. Eu estou precisando bater um papo com alguém do lado de lá, porque tá esquisito, eu estou sofrendo. Bom, o que um centro espírita sério preconiza? Esse contato não é bom. Porque antes de você ter qualquer tipo de contato via mediúnica com o plano espiritual, é preciso que aquele que chega à casa espírita, primeiro, tome consciência do contexto. De que maneira se resolve esse contato, o que é subjacente às informações da doutrina espírita que deve ser acessado antes de qualquer experiência numa mesa mediúnica. Essa formação é importante para não criar desequilíbrios, fascinação, medos atrozes, porque nem sempre o que aparece numa mesa mediúnica é fácil de digerir. E é possível que muitos daqueles que beberam das águas do Espiritismo, atraídos pelo delivery da fé, ofereçam no mercado da fé a possibilidade desse contato em vias duvidosas. Por maior que seja a dor e o sofrimento, é importante a gente reconhecer, e é um mérito da doutrina espírita, o acolhimento. A casa espírita acolhe, a casa espírita consola, a casa espírita orienta, a casa espírita recomenda, e no momento certo, se for o caso, a casa espírita sugere o tratamento espiritual, no tempo certo, não de imediato. No nosso tempo de hoje, mídias eletrônicas, está mais sofisticada a comunicação de seitas ou tradições que prometem resultado imediato. Essa é a razão pela qual o espírita precisa ter, com o conhecimento da doutrina, esse discernimento. A gente não está aqui para competir com ninguém. A doutrina espírita não é proselitista. Não estamos em praça pública com o alto-falante dizendo: venha ser espírita, junte-se a nós. Entendemos que a divulgação tem um papel importante dentro da doutrina, mas respeitando o credo do outro e, principalmente, não se entendendo como o único caminho da verdade. É linda a doutrina espírita quando não se afirma como o único caminho da verdade ou da salvação. E afirma que fora da caridade não há salvação, independentemente do credo, da religião, ou se tem credo ou religião. Carimbar o passaporte para o plano espiritual num condomínio em nosso lar é algo que vai requerer de nós, mais do que palavras ou ideias, são atos. São ações, interferindo fisicamente na realidade sensorial à nossa volta. Um outro aspecto, restam dois, que eu queria destacar, assim me parece, como importante, na hora em que estamos prestando atenção sobre os desafios de ser espírita nesse tempo, no século XXI, diz respeito à linguagem que usamos na palestra pública, nos livros espíritas, nas rádios e TVs espíritas. Por quê? Não estou trazendo nada de novo, mas isso me chama muito a atenção, porque é a minha área, a da comunicação. Quantas vezes, na minha mocidade, eu demandava a casa espírita em que eu frequentava, dizendo, qual é o melhor livro para apresentar o espiritismo? Hoje, essas perguntas continuam. Por quê? O livro dos Espíritos é a grande referência, o Evangelho, o Pentateuco kardeciano, continua sendo a grande referência. Entretanto, muitos de nós, em pleno século XXI, por vezes recorrem a palavras como prolegômenos, ou outras palavras ininteligíveis, incompreensíveis para a juventude, e achamos que estamos nos comunicando bem. Ah, porque era assim, cara. Não, a tradução para o português do francês é prolegômenos. Ok, eu estou escolhendo uma para ilustrar um pensamento que alude a uma preocupação que temos. Jesus foi mestre por quê? Por causa dos milagres? Ele foi mestre pela capacidade de adequar o conteúdo de que ele era portador ao nível de compreensão daqueles povos humildes da Galiléia, especialmente. Ele era mestre na didática, na forma como ele se fazia entender. E ele várias vezes dizia, eu não posso explicar de outro jeito, eu tenho que explicar no nível de entendimento de vocês. Por que nós, espíritas, agora vamos vestir o galhardão da religião mais moderna e sofisticada? E o cristianismo redivivo, é a terceira revelação. Então, quem estiver comigo, que venha com o nosso linguajar, com a nossa forma erudita e culta de nos expressarmos, sem prejuízo da erudição e da cultura. A pergunta é possível comunicarmos as informações relevantes do espiritismo numa linguagem acessível? Estamos preocupados com isso? Estamos investindo tempo e energia dentro do movimento espírita para uma comunicação mais fluida? Aí eu me pergunto, por que que em tantos centros faltam jovens? Por que que dentro as... É uma crise que extrapola a doutrina espírita, mas eu estou falando de lideranças. Quantos jovens cheios de ideias, boa vontade, disposição para pensar e fazer o movimento espírita diferente, não estariam sendo estimulados a fazê-lo? Por que não? Me preocupa a renovação. Os espíritas desencarnam. A pergunta é, quem haverá de segurar o pavilhão da doutrina espírita quando as atuais lideranças não estiverem mais aqui? Os jovens estão preparados para assumir esse compromisso? É um fenômeno que me preocupa. Eu gostaria de ver mais jovens na casa espírita, gostaria de ver mais jovens consumindo livros, vídeos, assistindo a palestras de Divaldo, de Raul, e ver outros espíritas, oradores, se sentindo mais à vontade de falar e comunicar na linguagem possível. Mal comparando, apenas para ter uma noção de como se comunicar bem é importante. Nós acompanhamos desde 1999 no Brasil o trabalho do CVV, do Centro de Valorização da Vida, um serviço gratuito, não vinculado a política, a religião, nada, e que realiza um trabalho, portanto, de apoio emocional e prevenção do suicídio. É inspirado numa organização chamada Samaritanos de Londres. Os Samaritanos de Londres têm serviço de atendimento de acordo com faixa etária. Quando do outro lado quem liga é jovem, você tem uma linha exclusiva para jovem. Por quê? O jovem, quando está batendo um papo, desabafando, e do outro lado da linha ele percebe que é alguém de outra geração, é mais complicado. Não é que não aconteça, é mais complicado. A interlocução tem que ser com alguém que me entenda, alguém que fale minha língua. No caso do garoto, tem que ser alguém que leu ou ouviu o filme do Harry Potter. Eu vou me abrir com alguém dos meus. Eu tenho que ter interlocução, eu vou me sentir muito mais à vontade com alguém que me entenda. Esse alguém tem que falar minha língua. Desafio do espiritismo, não do espiritismo, do movimento espírita no século XXI, que é o século das comunicações epidérmicas. A comunicação está fluindo. Ela se volatiliza na velocidade da luz. Para comunicar o quê e de que jeito? É uma pergunta. Por último, mas não menos importante, no século XXI, é extremamente importante que nós, que hoje nos afirmamos como espíritas, reconheçamos como é um privilégio reuniões públicas em qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, sem pedir licença à delegacia. Sem ter autorização formal de uma autoridade policial. O espiritismo e suas práticas já foram proibidos por lei no Brasil. Tal qual se deu com os cristãos nas catacumbas, refugiados, compartilhando informações, também nós, nesse país, passamos por esse constrangimento. Tecnicamente, pode-se dizer, era uma perseguição religiosa. A questão é, precisamos valorizar a liberdade de culto e de credo que temos nesse país. Primeiro, porque nem sempre foi assim nesse país. Segundo, que em boa parte do mundo continua não sendo assim. Professar a sua fé, seja qual for, dependendo do país, não é possível. É um privilégio ser espírita no Brasil. E é uma chance, uma oportunidade que temos hoje, sem ter que pedir licença a ninguém, de fazermos bom uso da liberdade de culto que temos, para que façamos chegar ao maior número de pessoas as informações que fazem diferença na vida de quem sofre e de quem experimenta a dor. Qual de nós está livre de dor ou sofrimento? Não é porque nós temos o consolo da doutrina que não investiremos parte do nosso tempo e da energia descobrindo ao nosso derredor quem eventualmente, passando por uma experiência igualmente dolorosa e de sofrimento, esteja aberto àquilo que a gente pode oferecer. Não podemos nos encapsular com a doutrina no nosso quadradinho, dizendo, aqui eu estou bem, ainda bem que eu sou espírita, já entendo todos os processos que envolvem dor e sofrimento. Eu posso afirmar que todos nessa sala já tiveram certamente mais de uma, de duas ou de 10 vezes na vida a chance de consolar alguém, se não por palavras, por gestos. Quem é espírita expandiu sem se dar conta a sua capacidade de consolar alguém. É um manancial quase inesgotável de respostas, argumentos, informações, repito, que fazem a diferença na vida das pessoas. É possível que muitos de nós que não somos espíritas desde criancinha, porque tem um espírita que é espírita desde que nasceu. Então, esse está fora da enquete que eu vou fazer aqui. Não vale. Eu estou falando daquele que se converteu. Aquele que abraçou. Passei a ser espírita. Pois bem, a esse eu pergunto. Certamente, você registra na sua existência o período antes do espiritismo e depois do espiritismo. E por que razão? Porque muitas coisas sem resposta ou sem sentido passaram a estar contextualizadas, bem entendidas, e assim não é que a gente deixe de sofrer ou de sentir dor, apenas fazemos uma releitura da dor e do sofrimento e nos sentimos mais protegidos do desespero, da angústia, de ideias suicidas, ou o que quer que seja, nessa direção autodestrutiva. Compreendemos melhor a realidade, nos sentimos consolados, aliviados e prontos para agir em direções que muitos não escolhem. São muitos os desafios, portanto. Eu trouxe alguns, sem a pretensão da verdade, compartilhando apenas opiniões. E eu sinceramente espero que nós, tal qual se dá no período de carnaval, que é outro aspecto temporal do terceiro milênio. O Rio de Janeiro passou a ter 390 blocos de rua e não há mais refúgio para o carnaval na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, escolhas do dia a dia que podemos fazer em nosso favor ou contra nós. Pensando no quê? Na sintonia, no equilíbrio, naquilo que vai agregar valor ao meu, à minha caminhada espiritual, a taxa de retorno do investimento de tempo e energia para o meu espírito. Cuidado com a dispersão, planeje-se melhor no dia a dia, autogestão, previna-se de certos valores dominantes da sociedade, como o culto ao consumo, à juventude e à beleza. Cuidado com a religião de resultados, o mercado da fé que promete resolver todos os seus problemas no intervalo de segundos. Vamos prestar atenção na linguagem que usamos para comunicar essa doutrina benfazeja e que possamos sempre, até em memória dos que se arriscaram, mantendo o espiritismo presente em nosso país, que possamos ser gratos a esses que nos antecederam no movimento espírita, desafiando a lei e a ordem, mantendo as reuniões públicas, mantendo o funcionamento das casas espíritas, e que possamos valorizar a liberdade de culto e de credo. É um privilégio você dizer com absoluta liberdade em que você acredita, praticar a sua fé, e a qualquer dia, a qualquer horário do dia ou da noite, em qualquer instante, poder realizar eventos como esse. É um privilégio e que a gente não pode esquecer disso. Parabéns ao trabalho de vocês. A minha vinda aqui é um reconhecimento tácito de como a gente não pode jamais deixar de pensar, mesmo sendo uma hora vaga, um fim de semana, um momento de folga, naqueles que mais necessitam de apoio, de ajuda, de presença, se não de dinheiro, de uma palavra amiga, de um abraço, de um aperto de mão. Estamos aqui para oferecer o que for possível. Obrigado pelo convite. Apresentamos a palestra de André Trigueiro, realizada no dia 20 de março de 2011, na Associação Espírita Obreiros do Bem, que fica na Rua Santa Alexandrina, 667, Rio Comprido. O tema: Desafios do Espírita no Século XXI. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,